madrugada, a cidade dorme. E eu só, muito só, pensando em você. Olho a rua da minha janela, tão deserta, sem ninguém, assim como eu. O clarão da cidade ilumina o meu rosto, mas não clareia a penumbra desta solidão. Você era a estrela que brilhava em minha vida, fugiu de mim e deixou no escuro o meu coração. Acorde, amor, vem pra mim, vem me amar. Sai desta cama onde você está e vem dormir no meu corpo que está em chamas. Vista uma roupa que estou te esperando, sinta por dentro quem está te amando. Cuida um pouco de mim, acorde, amor, vem pra mim, vem me amar. Sai desta cama onde você está e vem dormir no meu corpo que está em chamas. Vista uma roupa que estou te esperando, sinta por dentro quem está te amando. Cuida um pouco de mim,